Dia cinza desce o trio, escrevendo mais um som. Tão chamando pra descer, mas só depois desse refrão. Esses nudes no direct tá virando normal, mas não me atraem da forma que atrai o pessoal. Like é só o que eles querem, só o que eles pedem. Eu quero é mais que isso, pacote de notas e cheques. Ou enrolando ervas, embalando notas na curva do S, de fuga nos botando. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. Tipo toque o mal responsa, no subia, mato a lombra. Bem recebido nos pico onde coloco os irmão. Garotas brancas e pretas do meu lado é mó função. Like a GTA quando completa a missão. São mais pontos de respeito, então acende o balão. A vida deu um teste e eu caí de teste. Nego, tô na febre, bitch, não me teste. Chama aí o D9 e mostra como faz. Gostando ou não, pra mim tanto faz. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. Tipo toque o mal responsa, no suquia, mato a lombra. Se tiver crescendo, se prepara que vem chumbo, véi. Se tiver com as notas, lança logo um blindado também. Se eu quiser, compro uma Lamborghini agora. Só que eu tô de mãos a dando drift, que é mais a hora. Cê já gostou, cê me notou. De Lamborghini ou de Monza, sempre que eu fecho com bonde, ideias que sempre vão longe. Deixando a nossa responsa, talento nato que sou. Sei que o tempo já chegou. Quanto tempo pra chegar aqui? Nunca pensei jamais em desistir. No caminho cê ficou pra trás. Não adianta agora, não dá mais. Siga um passo tão forte. Deus me livre da morte. Nenhuma missão de gabote, mas sempre na espera do bote. As ruas são cheias de glock. Meu corpo é fechado, não corte. Todos querendo uma lote, mas nunca conte só com a sorte. Um dia minha mãe perguntou, daí por onde cê andou? Eu disse que tava correndo atrás dos meus sonhos. Agora eu estou. E agora eu estou. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. Tipo toque o mal responsa, no suquia, mato a lombra. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. Tipo toque o mal responsa, no suquia, mato a lombra.